andressedesmoral.com.br. É hit que fala, bebê. Cê é Leozinho do Piseiro. Não esperou o dia terminar e já bateu na porta arrependida. Deu errado outra vez o seu sair pra sempre da minha vida. Com você faz as malas, não leva quase nada. Eu sei que é na intenção de voltar. É fácil falar que esqueceu, difícil é você mesmo acreditar. Desfaz as malas, volta pra casa. Vamos emendar a noite qual despertar. Um vinho a dois na cama, romance ou drama. O importante é você ficar. Desfaz as malas, volta pra casa. Vamos emendar a noite com despertar. Vinho a dois na cama, romance ou drama. O importante é você ficar. Isso é Leozinho do Piseiro. Não esperou o dia terminar e já bateu na porta arrependida. Deu errado outra vez o seu sair pra sempre da minha vida. Com você faz as malas, não leva quase nada. Eu sei que é na intenção de voltar. É fácil falar que esqueceu, difícil é você mesmo acreditar. Desfaz as malas, volta pra casa. Vamos emendar a noite com o despertar. Um vinho a dois na cama, romance ou drama. O importante é você ficar. Desfaz as malas, volta pra casa. Vamos emendar a noite com o despertar. Um vinho a dois na cama, romance ou drama. O importante é você ficar.